cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Nascem lábios de romã, com ardor de meio-dia. Fico tão dentro de mim, se por ti em mim não estou, quem me dera ser assim, se não fosse assim que sou. Fico tão dentro de mim, se por ti em mim não estou. Madrugada pela proa, pelo mastro livre a vela, as colinas de Lisboa são do vento caravela. Se não fosse ser assim, como ser, como quem sou, ficas tão dentro de mim, que por ti eu sou quem sou. Se não fosse ser assim, como ser, como quem sou. Nasce o vento da manhã, fim da tarde, calmaria. Nascem lábios de romã, com o ardor de meio-dia. Se não fosse ser assim, como ser, como quem sou. Então, bem-vindos aqui mais uma vez ao Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. E eu costumo dizer assim, quando estamos de facto a falar de fado, regressamos ao fado. E é com, até enigmático, lonjura, que nos faz lembrar um monte de situações ligadas a esta palavra, que regressamos, efetivamente, na voz da Helena Sarmento. E ela é a primeira vez que está connosco aqui na Boa Nova, e portanto é um grande prazer que a recebemos aqui. É ela que a distância nos obriga, desde logo, a fazer via telefone. Portanto, independentemente disso, desejar-lhe as boas-vindas aqui, ainda que virtualmente, então, à cidade de Oliveira do Hospital. Obrigada, obrigada. É um prazer estar convosco. Ora, a verdade é que quando estamos a falar de Helena Sarmento, normalmente é apresentada como alguém portuense, portanto, da cidade invicta. Mas a verdade é que andamos aqui a dissecar. E se bem percebemos, as suas raízes são aqui bem mais próximas de nós. Aliás, temos ouvintes na zona de Lamego. Até que ponto isto de facto é verdade? Eu nunca corrijo isso, porque interpreto sempre isso como um carinho, que é dos portuenses me adotarem. Uhum. E realmente eu fui adotada pela cidade do Porto e agora pela cidade de Gaia, porque eu nem sequer, até nisso, está a ver? Nem sequer, eu já há 4 anos que não vivo. Até mora do outro lado do ponto, não é? Exatamente, até eu vivi 10 anos no Porto e agora estou há 4 anos em Gaia, aqui muito perto, por acaso, da Ponta Luís, portanto, de facto, muito perto do Porto. E, portanto, de facto, fui adotada pelos portuenses, mas, na verdade, eu sou, de facto, natural, nascida e criada, como se costuma dizer, da cidade de Lamego, onde vivi até aos 18 anos, portanto, até à altura de... Depois estive 5 anos em Braga e, entretanto, vim para o Porto e cá estou. Muito bem. Portanto, estamos a falar com um novo disco da fadista, então agora, portuense, e nasce em Lamego. Muito bem. A verdade é que não é o primeiro disco. O que faz, desde logo, dizer que aqui na Boa Nova temos tínhamos um pecado a redimir. Porque, enfim, já existe nem mais nem menos do que Fado Azul, um disco já com 7 anos, e Fados diz assim, com 5 anos, mais ou menos. Exatamente. Portanto, estava na altura, uma vez que não foi os outros, estava na altura de termos a conversa com o Irano Sarmento. E é a propósito deste Lonjura. E nem mais nem menos que a conversa vai para aquilo que eu, de início chamei a atenção. Ainda que sendo um dos temas do álbum, Lonjura é aquele tipo de palavra que nos remete para todo o tipo de sensações até, de cada um interpretar à sua maneira. Porquê a escolha do álbum como Lonjura? Lonjura é o fado, é o tema que eu canto neste disco do meu pai, Joaquim Sarmento. As palavras são dele, o poema é dele, e eu canto no Fado Menor do Porto. Este disco é um disco de homenagem ao meu pai, que já que falámos do Lamego, é um ilustre lamecense. Foi advogado, escritor, também se dedicou à política, já foi homenageado pela cidade e é de facto um romancista e é uma pessoa extraordinária que eu tenho o privilégio de chamar por pai, não é? Quando o meu pai escreveu este poema, escreveu em tempos, embora ele já estivesse doente, apesar de tudo, em tempos mais felizes. Hoje, quando ouço Lonjura, Lonjura parece-me premonitório, quando foi escrito já apontava um pouco para o presente, que é um presente de facto mais difícil, porque o meu pai está doente já há quase 20 anos, que sofre de doença de Parkinson e realmente piorou muito no último ano, e foi um ano muito difícil para mim, um ano muito bipolar, porque foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo um ano bonito, porque consegui, apesar de tudo, no meio da tempestade, gravar este disco e consegui gravá-lo sem que a tempestade entrasse toda dentro do disco. Acho que é um disco que também tem muita luminosidade e acho que termina com essa mensagem, precisamente, do outro lado, do lado da luz. E, portanto, eu por tudo, e também por ter sido o ano que foi, por ser o meu pai quem é, eu quis que o disco fosse um disco de homenagem, porque ainda por cima o meu pai não foi fadista, não foi fadista com reconhecimento, digamos assim, mas podia ter sido, porque ele cantava muitíssimo bem, e cantava muito bem esse fado, o Fado Menor do Porto, era um dos fados que ele melhor cantava. Portanto, no fundo, o tema é um tema de homenagem, e o disco é um disco de homenagem, e chama-se Lonjura, que, por acaso, ainda tenho outra particularidade, mas isso eu só vim a descobrir depois, já depois do disco estar cá fora, apercebi-me que nas 11 faixas do disco, em nenhuma delas aparece a palavra saudade. Pronto, por acaso não aparece, nos outros discos aparece, neste por acaso não aparece. E é como se Lonjura fosse aqui o superlativo da saudade, que é a presença da ausência de quem ainda está presente, que é a mais insuportável das saudades, neste caso, tecida pelas mãos da doença. Portanto, há todo um motivo para o disco chamar Lonjura, coisas que foram pensadas e outras que surgiram, como esta interpretação que eu próprio fiz já depois de ter dado o título. Saltar sem olhos, sem mãos, segredo, a boca calada de amar, sem olhos, sem mãos, segredo, boca calada de amor. É mar que afunda a fragata, é cotovia sem voz. É mar que afunda a fragata, é cotovia sem voz. É um orvalho sem prata, letra sem rosto, sem voz. É um orvalho sem prata, letra sem rosto, sem voz. É lágrima, é destempero, é tabuada alabada. É lágrima, é destempero, é tabuada alabada. Diário de desespero, diário branco sem nada. Diário de desespero, diário branco sem nada. Um chapéu cheio de traça assina contada à toa. Um chapéu cheio de traça assina conta da tua. A lonjura é uma desgraça, não há dor que tanto doa. A lonjura é uma desgraça, não há dor que tanto doa. Sabíamos efetivamente da dedicatória, daí temos começado a falar da cidade de Lamego. Desconhecíamos, enfim, porque não veio ao caso, a doença do seu pai. Portanto, permita-nos também aqui desejar, embora saibamos que é um quadro complicado, desejar eventualmente as melhoras do seu pai e que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada. Ora, enfim, tentemos saber o mais possível dos autores que estão aqui connosco, antes de, para fomentar de facto a conversa, mas também é natural que haja coisas que vamos sabendo que, infelizmente, a doença é algo que está inerente à nossa condição de humanos. Sim. Enfim. É. E presente na vida de muitas pessoas e muitas vezes nós nem sequer sabemos, não é? É verdade, exatamente. Eu por acaso estou a falar disto, mas a maior parte das vezes eu não falo, portanto. Uhum. Não tem que saber, de facto, muito faz bem, parte. Muito bem, mas pronto. Enfim, está feito o registro e, de facto, vê aqui o nosso registro também daquilo que nós pretendemos para si. Ora, efetivamente, o Lonjura é um disco muito interessante que cai no contexto do fado e que, à partida, surge também com dois selos. Queria falar um. Bem, tem três. Um deles é o disco Antena 1. Enfim, mas a Antena 1, efetivamente, tem o bom gosto de apadrinhar bons discos. Mas tem aqui da EJAC, do Museu do Fado e da Fundação GDA. Enfim, do Museu do Fado percebemos logo à partida, uma vez que é um disco de fado e que merece, efetivamente, ter esse selo de qualidade. A Fundação GDA, o que é que foi importante para que haja este Lonjura? Pronto, isto é de facto a minha terceira edição de autor e realmente as edições de autor são muito boas, têm uma coisa muito boa, que é a liberdade, não é? Uhum. A liberdade de eu fazer exatamente aquilo que quero fazer, mas a liberdade às vezes sai-nos cara, não é? Claro. Tem um peso, não é? Porque uma terceira edição independente, como há de imaginar, significa que eu tenho ao longo destes 7 anos investido muito na minha discografia, digamos assim. E o selo GDA, o selo da Fundação GDA, significa, apesar de tudo, o poder respirar um bocadinho, porque é um, pronto, o apoio que tive, de alguma forma, não foi significativo, mas foi uma ajuda, uma grande ajuda, uma preciosa ajuda, para poder prosseguir e para poder não ser, de facto, apenas eu a investir no trabalho. E, portanto, foi um apoio importante. E depois, os outros que falam, não é? Realmente, o Disco Antena 1 é, de facto, uma coisa que me orgulha muito, porque é como diz, não é? Se não fosse, quero acreditar que se não fosse um bom disco, também a Antena 1 não o apadrinharia, tal como a GDA não me concederia o apoio se não tivesse acreditado no projeto, não é? Eu expus o projeto e por isso tive o apoio, já não era a primeira vez que me candidatava, mas pronto, a gente tem é que persistir e lutar, porque há um dia em que chega a nossa vez, e no meu caso foi desta vez. E depois o Museu do Fado, que realmente é uma instituição que tem tido um papel fundamental na divulgação do Fado, e portanto também fiquei muito contente, de facto, com estes três apoios, que são como que as edições de autor são coisas difíceis, são coisas muito boas, mas são coisas difíceis, porque eu tenho, as pessoas, há artistas que nem sequer imaginam, não é? Os artistas que têm editoras não imaginam, porque o trabalho, de facto, que isto dá. E é como se eu depois vou tendo presentes, não é? Que é os maiores presentes, normalmente, são as reações do público. Esses são os meus grandes presentes, as pessoas, sim, que eu consigo alimentos da alma, não é? Os alimentos da alma. Sim, exatamente. Os presentes da alma. Ora, isto é uma boa expressão. E aquelas coisas que eu penso assim, calma, isto tem momentos difíceis, mas tem aqui coisas extraordinárias. E a gente precisa do chamado balão de oxigênio, não é? Quando a gente está mais em baixo, porque de facto as coisas são difíceis, pensar assim, calma, mas tens os selos, tens isto, tens aquilo, e no fundo são presentes bons. Por ti o cento e tal da regra dos bons costumes, amassado, senhor Nunes, é um bem celestial. Estão apostos os jurados numa sala as testemunhas, o arguido rói as unhas, os juízes descansados. Não fui eu, fui a serpente, não sei mais o que lhes diga. Isso é história muito antiga, contada por toda a gente. Comi por ter muita fome, suplicou o acusado. Sou órfão de pai e mãe e estou desempregado. Quantos anos para que constem? Perguntou o presidente. 80 feitos ontem, o meirinho diligente. O senhor não tem vergonha de ter fama àquela hora, mas que vício ou que peçonha o não deixou vir embora. Já me custa muito andar, e o que eu quero já me esquece. Fui vítima de maus tratos e não tinha GPS. Não penso que nos engana, é suprema esta questão. A massa que aqui se trata é a civilização. Sorte tem o senhor demandado nesta liça, que tem pago defensor, que a tremer pediu justiça. Com a visa dénia, peço justiça. Vai o réu, pois condenado à pena mais capital, disse o último jurado, esconjurado está o mal. Está no seu lugar, amassado os bons costumes. ânsias a acenar. O arguido para a cadeia a transbordar. O meirinho para o Ikea, os juízes a jantar. Para o Ikea, os juízes a jantar. E o disco foi-nos pré-anunciado com um interessantíssimo fado jurídico ou criminal, que naturalmente, enfim, tem uma terminologia que assim não espanta, não é? A área jurídica não lhe é alheia, mas que logo à partida tem também um interessante videoclipe. Hoje, infelizmente, teledisco. Vamos aos termos em português. Efetivamente, hoje em dia, se não forem via internet, ou seja, no YouTube, a exposição que eles têm, podem ter em termos de televisão, pelo menos de canal aberto, é nula ou quase nula, pronto. Sim. Para não dizermos nula. E o que é uma pena, porque depois surgem trabalhos muito interessantes, e já não estou só a referir-me ao tema, estou também a referir-me, de facto, à componente visual, que é uma pena ficarem YouTubados apenas. Ora bem, fala-me um pouco deste tema e a vontade que houve de o escolher como, usamos o termo single, não é? Embora hoje singles, enfim, é o que é, mas como pré-anúncio para este Lonjura. Exato, foi muito mais um pré-anúncio, também outra expressão que eu gosto, porque realmente eu neste disco, eu estou de facto muito contente com este disco, e quando olho para ele tinha sempre muita dificuldade em destacar um tema. Ainda por cima, como há de compreender, sendo um tema de homenagem, a minha tendência até era precisamente para a Lonjura. Mas é um fado, é um fado mesmo, a sério. Quer dizer que os outros não sejam, mas é de facto, sim, é um fado do Norte do Porto, é um fado com muito peso. Então achámos que realmente o fado jurídico ao criminal, porque é um tema que está com muita graça, portanto as palavras são do João Gigante Ferreira, que aliás escreve já há 7 anos a maior parte das coisas que eu canto. Eu costumo dizer que tenho o privilégio de cantar aquilo que eu, se soubesse escrever, gostaria de escrever. Uhum. O fado jurídico ao criminal é uma coisa muito particular, é um momento único, de facto. E estas palavras já estavam escritas há algum tempo. Desafiámos o André Teixeira, que é o viola do disco, portanto já agora falo um pouco dos músicos, portanto o Samuel Cabral é o guitarrista que me acompanha desde o início e que assume a direção musical dos discos. O André Teixeira é o viola que trabalhou comigo neste disco, e eu estou muito contente com o facto de ele agora fazer parte da equipa, e portanto é o viola e fez os arranjos também do disco e compôs 2 temas, um deles este, e acho que ficou de facto, presta muita homenagem às palavras, porque aquilo é uma história, não é? O fado jurídico ao criminal no fundo é uma história, é uma sátira, já diz-lhe, faz parte da apresentação do tema, é um momento quase vicentino, não é? que aborda de uma forma muito divertida um assunto muito sério, que está presente hoje no espaço mediático, quer dizer, a justiça entra-nos pelos olhos adentro, literalmente, quando vemos o telejornal ou quando ouvimos rádio, ou seja, entra-nos pelos ouvidos adentro. E portanto é um assunto que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais familiar, e pronto, o tema ficou de facto muito divertido, e realmente mesmo, olha, o José Lourenço, que é o pianista com quem eu gravei, que gravou, misturou e masterizou o disco, mal ouviu o disco, o tema, que ele gostou muito, e falou: tu tens que fazer vocês têm que fazer um clipe, porque realmente aquilo conta uma história, e a história é muito visual, mas eram necessárias as imagens, de facto. Pronto, e então lançámos este desafio ao Alberto Almeida. A história, as palavras, portanto, a letra do João Gigante Ferreira é em si mesmo um guião, portanto não foi, apesar de tudo, difícil como fazer o guião a partir do guião que já é a letra. Ainda pensámos em fazer, por acaso, num tribunal, felizmente não foi aceito, foi ótimo, porque nunca teria ficado tão original. Portanto, fizemos no Jardim de São Roque da Lameira, que é um jardim labirinto, porque nesse ótimo fala de um GPS, portanto achámos que fazia todo sentido ir para um jardim labirinto. E o clipe é muito divertido, pois aquilo foi feito numa tarde, olha, por acaso numa tarde fatídica, porque foi no dia 15 de outubro, de 2017, que é um dos dias piores de incêndios, mas nós não sabíamos, embora... Na nossa zona, precisamente. A atmosfera realmente estava muito pesada, mas nós estávamos ali embrenhados, quer dizer, tínhamos uma hora, o jardim fechava às 7, portanto tínhamos que fazer aquilo tudo, e fizemos, portanto, realmente sem direção de atores, sem ensaios, sem atores, no fundo ali o Samuel Cabral, que é o guitarrista, que é uma guitarrista que faz de juiz-presidente, está aqui, é uma categoria, a gente já lhe diz, eu já sabia, mas realmente se ele deixasse a guitarra portuguesa, podia dedicar-se a outra arte. Depois a parte final é na Casa de Fados, que é o Fado, onde eu canto também com alguma regularidade. Pronto, e acho que ficou muito divertido, e realmente convido quem nos estiver a escutar a ir ao YouTube e procurar o Fado. Sim, não é preciso ir ao YouTube, basta consultar a página da Rádio Boa Nova, que ela está lá, precisamente na nossa página. Ah, muito bem, não é preciso ir ao YouTube. Olha, muito bem, portanto, como vê. Olha, não sabíamos essa ligação, este fatídico dia aqui que assolou também aqui a nossa zona. Olha, mas está a ver, eu hoje em dia tinha uns quantos que gostaria de ver sentados aí onde estavam a condenar o homem por causa da questão da maçã e da... Exatamente. Olha, tenho uns quantos que gostaria muito lá de ver sentados. Enfim, mas olha, isso já são contas à parte. É verdade. São contas à parte. Mas olha, ainda pegando nesta lonjura, há aqui um trabalho de gráfico também muito interessante do disco, e o cuidado que teve em colocar aqui este livrinho para que possamos acompanhar também as letras. Não que não se perceba muito bem aqui como canta e o que canta, mas nada como ler e perceber os poemas também. Aliás, ainda há pouco, porque falou no João Gigante Ferreira também, gosto particularmente do Noite de Inverno. Eu soube o fado Mocita dos Caracóis do Alfredo Marceneiro, acho uma letra lindíssima. Foi seguramente, como há pouco disse, que gostava de escrever assim. Eu também de vez em quando tenho esses, enfim, esses devaneios, essas invejas. Ai, que sentimento tão pouco nobre, não é? Gosto de gostar também de escrever assim, mas vou ficando feliz com aquilo que os outros vão escrevendo. Ah. E olhando para esta questão gráfica, a verdade é que está aqui um bom trabalho, tem um bom videoclipe, mas depois vem aqui o ponto menos bom. A página da internet que tem não acompanha um pouco esta produção. Ora, percebemos também que, efetivamente, há pouco disse que tinha que custear todos os custos, não é, associados à edição dos discos, e um site, naturalmente, também não ficará tão barato quanto isso. Não, pois quando diz que o site não acompanha, até aparece a informação em atualização. Posso-lhe contar, o site que eu tenho foi-me oferecido por um feio italiano. Uhum. Ah, engraçado. Eu já tenho por acaso um conjunto de fãs italianos que até na altura do Fado Azul vieram a Portugal. Não foi de propósito, vieram de facto visitar Portugal, mas tinham um grande propósito, que era vir ouvir-me ao Porto. E um deles realmente ofereceu-me o site. O site neste momento está em atualização, mas ele já me prometeu que vai estar disponível em breve, porque realmente é uma ferramenta importante, mas é como diz, isto realmente, uma edição de autor, agradeço-lhe muito ter o cuidado de dizer que há um livrinho, porque realmente eu tenho esta preocupação, realmente é um digipack, não é? É um trabalho muito bonito, mas fica muito mais caro do que mandar fazer uma caixa. Eu faço sempre questão de ter, precisamente porque este projeto é sobretudo um projeto de palavras. Eu, se não tivesse estas palavras novas, que eu tanto gosto e em que tanto acredito, dificilmente, cantaria sempre fado, como é evidente, mas dificilmente me profissionalizaria, ou seja, dificilmente gravaria discos. É um projeto original, realmente, tenho de composições originais e tenho muitas palavras originais, e portanto eu faço questão de as ter dentro do disco, porque eu acho que um disco, e então nos tempos correm que cada vez se compra menos discos, eu acho que quem compra ou quem recebe este disco, de alguma forma tem que o ver mesmo como um presente, tem que poder desfrutar dele. E o livrinho acho que faz parte desse desfrutar. Agora temos que fazer as coisas à medida das nossas possibilidades, não é? E realmente há aqui um bom investimento no disco. A parte, se calhar hoje em dia, até tão ou mais importante, fica um bocadinho mais descurada, mas tudo a seu tempo. Também este, eu acho que este é um disco com fogo. Eu não recuso, entre aspas, a que este disco morra rapidamente. Eu acho que este disco tem vários temas que podem ser lançados, não é? Que podem ser destacados, e portanto eu vejo este disco precisa de uma promoção a médio e longo prazo. Portanto, chegará a altura também do site fazer fazer jus ao disco. Muito bem. Estaremos atentos. Dormo frio no telhado. Dormo vento nas gaivotas. Os amantes abraçados, dois voleiros ancorados, o segredo atrás das portas. Dormo frio nos telhados, os amantes abraçados, vou raso de gaivotas. Quando a chuva se ilumina, quando os corpos pedem mais espadas de samurais, bainhas de concubina. Quando os corpos pedem mais, quando a chuva se ilumina, já se espera o que aconteça. Quando o fogo se incendeia, se apetece, o inverno de se esquece, todo o frio em que se enleia. Quando o corpo se apetece, nele se afunda o fogo impresso, como canto de sereia. Caem sombras aos pedaços, entre o frio da janela, no sossego dos teus braços, cerra a noite os seus espaços, no amor que por mim vela. No sossego dos teus braços, os meus sonhos são estrelas debruçadas na janela. Pouco falou de Tenho Palavras Novas, mas há aqui um tema de que gosto particularmente. Aliás, eu gosto muito do trabalho de João Afonso, de José Afonso, e quando estou a pensar em João Afonso, é perceber que também o próprio sobrinho tem uma versão, sim, precisamente deste tema. E estamos a falar do Era um Redondo Vocábulo. Acabaste de passar há poucos dias atrás, o 25 de Abril, mais a efeméride do 25 de Abril, portanto, onde sempre se lembra do José Afonso. Estamos também no mês de maio, curiosamente, José Afonso também tinha o Cantigas de Maio, não é? Agora eu pergunto, porquê a escolha deste Era um Redondo Vocábulo? Ora bem, o Zeca, o José Afonso é uma referência, é uma grande referência para mim. O artista, portanto, e o homem, não é? Tudo que simboliza o Zeca Afonso. E, portanto, eu já, como dizia, este é o meu terceiro disco, eu sempre gravei Zeca nos meus discos. Aliás, Zeca e Amália são duas pessoas, para mim são duas figuras incontornáveis da cultura portuguesa e que eu faço sempre questão de homenagear no meu disco. No Fado Azul gravei a canção de Esterro, no Fado Jesus Assim gravei a canção de Embalar e neste disco Era um Redondo Vocábulo. Para ser muito sincera, desde o primeiro disco que eu queria gravar o Era um Redondo Vocábulo. Mas é, de facto, um tema muito precioso e, portanto, tudo o que é muito precioso, nós temos sempre aquele cuidado, pomos, não é? Tudo o que é muito precioso a gente tem receio, às vezes, de tocar. E, indo por cima, realmente, como há, por favor, tanto João Afonso, e há outras pessoas, portanto, há outras versões do Redondo do Vocábulo, muito bonitas, portanto, a gente tem que ter algum cuidado nestas coisas, não é? Eu fico muito contente por ter esperado, porque, como dizia o André Teixeira, eu já o conheço desde há alguns anos, desde que comecei a cantar fado no Porto, mas é o primeiro trabalho que gravo com ele, e estou muito contente por não ter gravado ainda o Redondo do Vocábulo, porque acho, e tem que se dizer isto, temos que ser justos, eu acho que o arranjo dele, em que com muita elegância e inteligência dá ali um destaque muito grande ao baixo do Ginho, e dá ali espaço à criação livre e muito extraordinária, como sempre, do Samuel Cabral. Portanto, eu fico muito contente por nunca ter gravado, porque eu estou muito feliz com o arranjo do tema, não é? E acho que o tema também nunca seria assim se eu tivesse gravado antes, sem estas características. Houve que amadurecer. Sim, exatamente. Houve que amadurecer e esperar, sem saber que estava a esperar pelo momento certo, mas afinal estava, que é uma coisa que eu aprendi no projeto artístico, que é, a gente não pode, de facto, forçar. Ou seja, há coisas que a gente quer gravar. Está bem, mas temos muito tempo para gravar. Se as coisas não estiverem a acontecer naturalmente, o melhor é parar, pôr de parte e avançar. E é um momento há de surgir. E foi como aconteceu a mim com o Redondo Vocábulo. Portanto, já tinha pensado em gravá-lo, mas realmente não era o momento. E pus logo a ideia de parte. E foi muito bom tê-lo feito. Era um redondo vocábulo, uma só magresta. Revelava um som das em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos. Resíduos do ar. Nos degraus de loura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus de loura, no quarto das danças. Brincavam e Laura, a sala de espera, ainda ao ar educa. Magresta. Revelavam sondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de loura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus de loura, no quarto das danças. Na rua os meninos brincavam e Laura, na sala de espera, indo ao Aidu. Nos degraus de loura, no quarto das danças. Aprendemos aqui da nossa conversa que há uma empatia muito grande entre si e os músicos, até pelo número de vezes que já que já os abordou. Isso reflete-se no disco e pergunto, são estes também os músicos que a irão acompanhar sempre que tenham os seus espetáculos? Sim, só se não puderem, mas sim, é a minha equipa. Portanto, o Samuel Cabral na guitarra portuguesa, o André Teixeira na viola e o Ginho, o Sérgio Marques na viola, no viola baixo. Uhum. Sim, eu estou muito, portanto, é uma equipa nova, mantém-se o Samuel, estou muito orgulhosa deste disco e isso deve-se, de facto, a um conjunto de pessoas, os poetas, de quem já falei, o José Lourenço, que tem um muito bom gosto e é um extraordinário profissional, que foi quem gravou, misturou e masterizou o disco, e, de facto, os músicos. É como se pela primeira vez eu tivesse conseguido levar para o estúdio aquilo que para mim já era o palco, ou seja, eu no palco desfruto muito, eu adoro, aliás, não sei viver sem cantar ao vivo, é isso que eu de facto mais gosto de fazer, é cantar ao vivo. E em estúdio, nunca tinha sempre receio do para sempre, estou ali a pôr para sempre, portanto, e consegui vencer isso e consegui desfrutar. E para isso, de facto, portanto, é uma equipa que acredita muito no projeto, que leva as coisas muito a sério, embora depois também se viva, se desfrute. E acho que todo esse processo criativo, bonito, não é? Essa parte mais bonita da criação, a gente conseguiu pô-la no estúdio. E acho que por isso é que o disco, eu acho que é um disco luminoso, não é? Acho que é um disco, mesmo quando é um bocadinho mais pesado, os temas, nunca nos... portanto, dá-nos sempre aquele lado mais luminoso. E acho que para isso, sem dúvida nenhuma, os músicos, portanto, eu vejo isto mesmo como um trabalho de equipa, porque foi de facto um trabalho de equipa. Bem, este Lonjura é um pãozinho quente pela manhã, está acabado de sair, mas seguramente que já o foi mostrando ao vivo. Já tem, enfim, a noção dos temas que fazem mais vibrar o público? Portanto, assim, o disco completo já foi apresentado uma vez, e já fizemos um pequeno showcase. O disco realmente é como disse, está mesmo acabadinho de sair, portanto ainda não temos muita coisa, mas eu já lhe posso dizer isso, assim, ao nível das coisas mais alex, claramente o Jurídico Criminal, quando fizemos a apresentação aqui na Tubitec, foi um sucesso, porque claro, as pessoas sim. que estavam lá, a maior parte conhecia o tema, conhecia o videoclipe, e até os amigos disseram, não precisas do Albert, não precisas do clipe para nada, porque tu representaste ali o tema. A gente parecia que estava a ver o clipe, pronto, fez de facto muito sucesso. O Fado Não Valentim, que eu acho que é um tema muito interessante, que aliás pode no fundo simbolizar uma das coisas que eu adoro no João Gigante Ferreira, que é a sua capacidade única de desassossegar pelas palavras. E já o fizemos, então é um tema que realmente, tal como A Noite de Inverno, que gosta muito, é dos temas que eu já canto há mais tempo. Por exemplo, posso dizer que A Noite de Inverno estreia num 25 de Abril em Paris, em 2014, portanto já lá vão 4 anos, já fez 4 anos. E o Fado Não Valentim também é um tema que já me acompanha há algum tempo, e como é um tema alegre, faz de facto muito sucesso em concertos. Eu quero cantar palavras de letras por inventar. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. Implacáveis como espadas, tão profundas como o mar. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. As palavras por dizer, por dentro das que são ditas. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. Impossíveis a crescer, por fora das mais bonitas. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. Ditas todas devagar, no silêncio mais sonante. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. Como um conto de encantar, com uma vaga mais distante. Quero outro fado, alará, alará. Quero outro fado, alará, meu bem. Cantar, elas façam escrever. Quero outro fado, alaró, alaró. Quero outro fado, alaró, meu bem. As letras serão meus lábios, a tinta o meu sangue arder. Quero outro fado, alaró, alaró. Quero outro fado, alaró, meu bem. Dizer palavras de mel, até a voz ficar rouca. Quero outro fado, alaró, alaró. Quero outro fado, alaró, meu bem. Gastar toda a minha pele nos beijos da tua boca. Quero outro fado, alaró, alaró. Nos beijos da tua boca. O fado carioca também, que é o tema da Amália, porque é um tema muito alegre, e depois os fados. Portanto, eu acho que as pessoas, aliás, o fado é isso, o fado é importante para se gostar de um concerto de fado e para se gostar de um disco de fado, é muito importante. Aquela alternância muito intensa entre uma profunda tristeza e uma grande alegria. E são esses picos que eu acho que fazem as pessoas vibrar, seja com o disco, seja com os concertos. Eu nos meus concertos faço isso, portanto tenho sempre cuidado de, por um lado, cantar fado, porque é isso que eu vendo um concerto de fado, isto é um concerto de fado, mas é de facto um concerto de fado com muita dinâmica, porque eu tenho sempre o cuidado de me pôr como público, e eu, como estou a assistir a um concerto de fado, gosto de facto de chorar ou quase chorar e de viver intensamente um momento mais dramático, mas depois conseguir sair daquele registro com alguma alegria. Claro. E no fundo fazemos isso, e a lonjura também tem sido um tema que realmente acho que eu consigo passar. Eu acho que o fado é muito uma música de uma alma para outra, e é um tema que é muito sentido para mim, e tenho conseguido passar esse sentimento e essa intensidade para as pessoas. O Fado Azul, que é o Fado e a Minha, que eu acho que é um clássico lindíssimo, precioso. O Samuel fez uma introdução que eu adoro a forma como ele toca o Fado e a Minha, e as pessoas também gostam muito ao vivo. Verdes ondas, branca flor, cor do vento, espuma branca. Verdes ondas, branco em flor, cor do vento, espuma branca. A do amor, beijo azul para quem se atreve. Qualquer cor, a do amor, beijo azul para quem se entrega. Como o barco rumo ao sul, no meu corpo a marzia. A procura desse azul que o teu corpo prometia, na procura desse azul navegai-te até ser dia. Tão constante foste vaga, tão ardente a maré viva, tão constante foste vaga, tão ardente a maré viva, tua proa que naufraga, nosso rasto de saliva, tua proa que em mim. Nossas bocas na deriva, este jeito de ser livre na prisão da tua boca, este jeito de ser livre na prisão da tua boca, sabe tudo onde não estive, lucidez que me provoca, sabe tudo coisa pouca. Somos chuva tão precisa, somos ventos do mar grande, somos ecos da Galiza, somos tudo que se perde, somos língua que desliza, como tudo que se escreve, somos beijo desta brisa, beijo azul se azul se atreve. O Fado em Branco, que é um original, portanto, palavras do João Gigante Ferreira com a música dele e do Samuel, as pessoas também têm gostado muito. Contigo por Lisboa, que é outro original do André Teixeira, o Redondo Vocábulo, que já falámos, e o Bêbado e Equilibrista, que aliás temos cheio o showcase na Tubitec, precisamente, que foi a primeira apresentação que tivemos do disco, com o Bêbado e Equilibrista, que já tínhamos feito num concerto, e também resultou muito bem ao vivo. Portanto, esse é um tema muito particular, não é? Porque no fundo é uma homenagem à Elis Regina, que é uma das minhas cantoras, sem dúvida, de eleição, e é que é inimitável, como é evidente, até um bocadinho ousado, e aqui no fundo neste tema nós fomos à procura do fado que pudesse existir dentro do tema, e também é um tema que também tem resultado muito bem ao vivo, claro, depois se for um concerto maior, não é? Porque o disco tem 38 minutos, eu ainda normalmente acrescento temas mais marcantes do meu repertório, dos meus discos anteriores, como o caso do fado aritmético, que é o tema se calhar mais conhecido que eu tenho, e estou muito satisfeita com o alinhamento do disco e estou muito satisfeita com a transposição do disco para o palco. Acho que está mesmo a resultar muito bem, as pessoas têm gostado muito. Voar sem culpa do mar que nunca se deita, sentir a chuva a cair de vida insuspeita, sofrer a dor de morrer na dor imperfeita, sorrir por dentro, mentir verdade perfeita. Assim é a vida de dor dividida, cerrada no peito. Um barco à deriva, verdade fingida, doença sem leito. Eu bem que não queria saber algum dia que sempre será o vento do norte sem vida nem morte, sem crime nem lar. Amar de amor sufocar, a boca na boca florir, ficar e partir de tanto ser pouca. Vender de graça o prazer, sentir como louca. Chorar sem culpa do mar, do beijo e da boca. Assim é a vida de amor dividida, cerrada no peito. Barco à deriva, mentira fingida, doença sem leito. Eu bem que não queria saber algum dia que sempre será o vento do norte sem vida nem morte, sem crime nem lar. Eu bem que não queria saber algum dia que sempre serão. O vento do norte, sem vida nem morte, sem crime nem lei. O verso da sorte, sem que isso me importe. Saber que chegar. Sabe que o nosso problema é só um, é o tempo. Pois. As conversas passam como as cerejas. É, exatamente. Mas eu não queria deixar de ir embora sem. E julguei que, enfim, no meu entendimento, que de guardar isto para o fim. Enfim, ao fim de alguns minutos a falarmos, já criámos aqui, entre aspas, alguma intimidade que me permite perguntar assim. Li, na Ordem dos Advogados, um texto que eu julgo atribuído ao Rui Vieira Neri sobre si. E, e ele diz assim: Helena Sarmente não é a segunda Amália, nem a terceira Hermínia, nem a quarta Fernanda Maria. É a primeira Helena Sarmento. Ouvimos frases tradicionais, cantadas já por toda a gente, mas temos a sensação de estarem reinventados. Temos a sensação de novo. Ora bem, fomos aqui, ele, ao fazer isto, vai buscar nomes incontornáveis do fado e quer dizer que há uma identidade própria da Helena. Ora, eu gostava que já não é a primeira vez que lê isto, não é? Ou que ouve alguém falar sobre o que está aqui escrito. Qual é a sua ideia sobre isso? Essa crítica é uma crítica que me enche de orgulho, não é? Porque realmente o Rui Vieira Neri escreveu isso. O Fernando da Costa também já escreveu coisas, que aliás escreveu até um texto para este disco. Também já escreveu coisas semelhantes da minha originalidade e é de facto das características que mais me apontam, o ser singular, o ser original, o João Gigante Ferreira, que é o meu maior fã, que gosta muito do meu timbre, pronto. A mim custa-me falar destas coisas porque, no fundo, embora pensemos ao fado dos outros, parece vamos sempre... Vamos pôr a modéstia de lado, aqui fui eu que fiz a pergunta, portanto... Pronto. E eu fico muito contente por me apontarem essa singularidade, que eu de facto não procuro, não é? Portanto, é uma coisa que me é natural e fico muito contente, não é? Por ela ser merecedora de realce, e isso é um estímulo, funciona como um estímulo. Mas, também agora vou ser assim um bocadinho provocadora, isso às vezes também tem o seu preço, não é? Às vezes a normalidade garante uma audiência mais vasta, digamos assim. Portanto, não sei às vezes muito bem interpretar, mas eu, no meu entender, considero isso, e as pessoas que estão próximas comigo e que trabalham comigo em minha equipa, olha, por exemplo, o Samuel Cabral, considera que é um dos motivos que o Samuel me apoiou desde sempre, também é por isso, por me reconhecer essa originalidade, essa singularidade. E eu acho que a tal minha singularidade, originalidade que me apontam, eu acrescento, e aí sim eu sinto-me completamente livre para falar e de encher o peito de orgulho, acrescento a originalidade da música, porque assim a guitarra de Samuel também é de facto única, e das palavras, como eu já falei. Portanto, acho que as palavras são a pedra de toque, eu acho, deste projeto, e portanto estamos se calhar perante, de facto, pronto, um projeto original. Muito bem, mal de nós se fôssemos todos iguais. Olha, aquilo que nos permite também ver, daquilo que dizem de si, é que era discreta, enfim, esse podemos intuir, mas que é disponível, e essa seguramente foi a melhor marca que deixou desta nossa conversa. Helena, um prazer falar consigo, foi um gosto, é uma pena não termos feito antes. A verdade é que não, aqui na Boa Nova não chegaram cá os discos anteriores. Pronto, e igual uma pena, mas pronto, enfim, hoje em dia estamos a querer mostrar esta lonjura até onde pudermos. Hoje também, felizmente, as minhas rádios locais conseguem estar em todo o mundo via internet, e espero bem que seja por lá que seja ouvido. Ora bem, Helena, um abraço, obrigado por tudo. E só fica, falta agora é marcar uma nova data, porque seguramente há de haver outros discos, e a Rádio Boa Nova, se Deus permitir, lhe há de bater ao ferrolho uma vez mais. Olha, muito obrigada. Foi um prazer muito grande esta conversa. Obrigado, nós, está bem? Prazer. Obrigada. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou o Carlitos, a lua. Tal qual a dona do bordão, dia, cada estrela fria, um brilho de aluguel e nuvens lá no mato, borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco, louco, de um bêbado com chapéu coco, fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do infiel, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarissas no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode-se machucar azar. A esperança equilibrista sabe o show de todo artista, tem que contigo.